Dr. Fischer, eu nem acredito que se vai reformar. Eu não lhe dava mais de 80. Lily, ele só tem 65. A sério? Ele está doente? Vai ficar quando vir a filmagem. Vamos ouvir as palavras de despedida do Totó do Danny para o Dr. Fischer. Espera aí, deixa-me patear. Isto agora vai demorar. Eu estava a brincar ainda há pouco, Sr. Diretor. Não é que seja velho, mas fez-me lembrar o meu falecido avô. Mas ele não morreu de velho. Foi atropelado por um autocarro. Irónico, não é? Diretor Fischer? Olha, Oliver, só espero que isto não seja mais um daqueles vídeos de despedida para o vosso adorado diretor. Parem com isso! Meninas, não se mexam! Eu quero repetir a minha parte! Fazíamos uma montagem. Miley? Miley? Miley? Afastem-se, meninas. Ouve, Jake. Presta atenção. Só há uma donzela no planeta digna de um homem como tu e tu estás a olhar para ela. Porquê é que demoraste tanto, minha querida? Trânsito. E agora dá-me um beijo e recorda-me porque é que eu perco tanto tempo contigo. Miley? Miley? O quê? Estavas outra vez a sonhar com ele, não estavas? Não estava nada, Lily. Porquê é que dizes isso? Eu já o esqueci. Olá, Miley. Eu já te esqueci, está bem? Segue com a tua vida. Eu só lhe ia dizer que ela tem o atacador. Uou! Um filme, tu serias o rapaz certo e eu seria a rapariga certa por quem tu te apaixonavas. Eu não consigo cantar isto. Quer dizer, até parece que as miúdas passam a vida a sonhar com rapazes. Tu estás bem, querida? É claro que estou bem, pai. Mas é que há coisas mais importantes na vida, como a paz mundial e... as baleias. Não podemos fazer uma canção sobre baleias? Mas não das baleias macho. Das baleias fêmea. Baleias fêmea, felizes e independentes. Eu vou já tratar disso, querida. Fêmea baleia, trata dos cabelos, macho nem vê-los. Isto tem pernas para andar. Ouve lá, pai. Eu estava só a dar uma sugestão. Pode ser sobre peixes ou isso. Posso fazer uma pausa? Acho que é boa ideia. Além disso, tens aqui uma pessoa para te ver. Pai, não me apetece ver ninguém neste momento. Está bem? Se não te apetece ver-me, eu volto para trás e apanho o autocarro para Nashville. Tia Dolly. Olha para isto, que beleza! Tu estás a desabrochar como uma bela rosa vermelhinha. Mas consegues ser ainda mais bonita. É incrível, gostei dessa. Tenho de usar isso numa canção. Está bem. Esta foi grátis, mas na próxima quero parte das receitas. Anda cá, minha querida. Eu quero contar-te aquela história sobre o rato da cidade e o rato do campo que se encontraram num banco de igreja. Muito bem. Como é que ele se chama? Do que é que estás a falar? Eu estou a falar da paixoneta que a minha ervilha está a ter por um rapaz onde ele é um camião monstro e ela é o carro palhaço. Camião monstro, carro palhaço. Eu já tinha saudades, tia Dolly. Tu tens muita graça, mas estou a pensar em arranjar um cão. Ai, sim. E parece-me que vais querer chamar ao cãozinho Nadinha, visto que nada é aquilo que me estás a contar. Olha, ervilha, quando decidires que queres falar comigo sobre esse rapaz, que não existe, já sabes que a tia Dolly está aqui. Eu também estou aqui, querida. Robbie Ray, seu grande narigudo! Ei, eu não estava a ouvir. Só estava a dizer que estou aqui. E não sou nenhum narigudo. Sou um pai narigudo preocupado. dia, Dolly. Olá. Uou! Parece que a minha casa foi invadida por extraterrestres do planeta Frufru. Robbie Stewart, se continuas a gozar com a minha decoração, eu vou ter de contar aos teus filhos que costumavas correr de fralda e de botinhas pretas a dizer: olá, eu sou o Johnny Cash. Bem, pensando melhor, adoro a tua decoração nova. Ainda bem. Podes dizer isso ao pessoal lá de casa? E já agora, não te importavas dizer ao tio Zeke para se livrar daquele penteado horroroso? Eu nem sei como é que ele consegue pegar num só cabelo, tapar a careca toda e ainda dá para cair para trás. É uma coisa antiga. Mas não lhe fica mal. Mas tu ainda não viste a versão branca? Pronto? Olá, pessoal. Olá, tio Zeke. Se calhar era boa ideia fazeres um corte novo. Ficas mais moderno. Vou correr. Tchau. Lindo. Não acredito. Isto está péssimo. Mas qual é o problema? Tia Dolly, eu estou a cheirar a rosas. Com o que é que lavou a roupa? Bem, usei um bom amaciador e uma grande dose de amor. Queres mandar uma mensagem lá para casa? É claro. Olá, pessoal. Quando os tipos me cheirarem, vão-me tratar da saúde. Adeus. Ao menos vocês conseguiram vê-lo antes disso acontecer. Agora vamos espreitar a Miley e ver o que é que ela está a fazer. Venha daí. Somos um filme. És o homem certo e eu a melhor amiga. Por quem te apaixonas no final e sorrimos, vendo o sol que se vai pôr para nós como uma canção. Mas que canção tão bonita, Ervilha. Vou adorar imenso ouvir-te cantá-la quando houver mesmo um rapaz. Ele chama-se Jake. Jake Ryan. O Casa Zombies? Meu, eu já te matei uma vez. Não me obrigues a matar-te novamente. Esse miúdo é uma brasa. Eu sei. Ele anda na minha escola e muitas vezes é extremamente irritante, mas depois fica muito querido e depois fica irritante outra vez. Acabei de me lembrar, tenho de ligar ao meu marido. Tia Dolly, chegou a crise da puberdade. Querida, eu peço imensa desculpa, mas às vezes a tia Dolly esquece-se. Ser adolescente é mais difícil do que entrar numa loja de balões com uma mala de porco-espinho. Eu não sei o que fazer, tia Dolly. O Jake disse que gosta de mim porque eu sou a única miúda da escola que não anda a cair-lhe em cima. E se eu lhe disser que gosto dele, vou estar a cair-lhe em cima. Não vês que eu estou entre a espada e um caça-zombies? Bem, ninguém sabe o que está ao virar da esquina, mas uma coisa é certa. Se saís do jogo por teres medo de perder, então de certeza nunca vais ter a oportunidade de ganhar. Então, tu achas que eu devia chegar ao pé do Jake e dizer: Jake Ryan, estou farta de fingir que não gosto de ti, quando na verdade estou completamente apaixonada por ti. Espera aí. Isto está ligado? Oh, com a breca patareca. Sabes que mais? Eu tenho deixado isto sempre ligado. No último Natal gravei 4 horas e apanhei meu cão Rufus a comer uma rena de plástico. O pobre coitado andou a cuspir plástico durante uma semana. Tia Dolly, parece que o teu cabelo está a tocar. Bem, querida. Quando se usa as calças muito justas, é preciso pôr o telemóvel noutro sítio. Olá, querido. Eu estava mesmo a falar em ti. O Rufus comeu o quê? Não! Eu não pôr nada. O quê? Aquilo que estava no pátio? Miley, eu tenho de acabar o vídeo hoje e tu és a única pessoa que ainda não se despediu do diretor Fischer. Portanto, leva o tempo que quiseres, pensa numa coisa muito boa e ação. Ok. Bem, adeus. Perfeito. Olha, queques. Adeus. Mas porquê que eu não disse isso? Não dava mais de 80. Eu devia estar louca. Ah, é a minha mãe. Tenho de ir para a escola mais cedo para entregar a casseta ao editor. Oliver, vamos! Não disseste que era a tua mãe, Oliver? E é. Quando está zangada, faz sempre. Voz de homem. Vamos, não tenho o dia todo. Espera aí, ele esqueceu-se da câmara. Oh, essa é da tia Dolly. Tem graça. É muito parecida com a do Oliver. Sim, mas a da tia Dolly tem a sua inicial. Onde é que está o D? Onde é que está o raio do D? Miley, é só uma câmara. Qual é o teu problema? Essa câmara filmou-me a dizer: Jake Ryan, eu estou completamente apaixonada por ti. Uou, que horror! Olá, Jake. Cass. Oliver, depressa, levaste a câmara errada, dama. Desculpa. Toma. Obrigada. A cassete? Entreguei ao editor. Quem é o editor? Jake. Jake? Quê? Au, au, au! Obrigadinho, arrancaste-me os meus únicos dois pelos do peito. Eu já dei a cassete ao Jake Ryan. Só tens de lá ir pedi-la. Nem acredito que tenho de lá ir. Jake, podes dar-nos a cassete? Por favor, eu estava linda. Ela ficou horrível. Oh, eu fiquei melhor do que tu. Continua a sonhar. Jake, olá. Só um momento. Meninas, se eu vos deixar levar a cassete, toda a gente vai querer fazer a mesma coisa. Lamento, mas essa situação não vai acontecer, seja em que circunstância for. Então, Miley, o que é que se passa? Eu só queria dizer-te que... conheço outro tipo chamado Jake Ryan. Por isso, se tu me ouvires falar sobre um Jake Ryan, eu vou estar a referir-me ao outro Jake Ryan, não a ti, Jake. Bye-bye. Prepara-te, amiguinho. Pai, não sei bem porquê, mas cheira-me que a tia Dolly substituiu o meu shampoo. Oh. Bem-vindo ao clube, rapaz. Parece que ganhámos volume, como a nossa querida tia Dolly. Eu já não aguento mais isto, a sério, pai. É a história do shampoo e a cena dos lenços cheirosos e as flores secas de cheiro e mais flores. Estou a perder a essência masculina. Só há uma coisa a fazer, filho. Vamos para o ginásio para depois contra-atacar com a única coisa que ela não nos pode tirar. O suor masculino. Pai, não pode ficar para amanhã. A tia pintou-me as unhas e eu não quero estragá-las. Ouviste o que acabaste de dizer, filho? Oh, não! Vamos a correr para o ginásio! Eu tenho de arranjar uma forma, Lily. De certeza que o Jake deve estar a rir-se neste momento. Eu sei isso! É uma desgraça! É horrível! É... tão gira! Posso levar? Larga essa mala, Lily. Eu trouxe umas coisinhas para vocês vestirem. Obrigada, tia Dolly. Mas as roupas não vão ajudar-nos. Oh, estas vão. Oh. Eu meti-vos nesta alhada e vou ajudar-vos a resolvê-la. Se o rapaz não devolve a nossa cassete, então nós vamos lá buscá-la. Disfarçadas. Adoro a forma como ela pensa. E eu adoro estas botas. São fantásticas para entrar à socapa. Meninas, para além de cantar, eu danço! Ora bem, vamos nos concentrar no plano. Eu e a tia Dolly entramos na sala. Lily, tu ficas a vigiar. Pegamos na cassete e está feito. Está bem. Está trancada. Eu trato disso. Estas unhas não servem só para arranhar. Foi canja! Há anos que a tia Dolly não usa chaves. É agora, pessoal. Vamos a isto. Lily, não faças barulho com os ténis? Desculpa. Oh, não. Ele está lá dentro. E agora? Ah, Desculpa, querido, posso limpar a sala? Bem, não interessa, que eu vou ter de limpar de qualquer forma, por isso não tens escolha. Não há problema. Oh, espera, já que está aqui, eu aproveito para deitar isto fora. Oh, espera, não vais acabar de comê-la? Tu ainda estás em crescimento. Não, eu como muita comida de plástico. Ah, isso é que não pode ser. Regras de sindicato. Eu resolvo o problema. Vou tirá-lo para o lado esquerdo do caixote. Uou! O que é que está aí dentro? Bem, parece que o sapo morto do laboratório ainda tinha um saltinho para dar. Oh, preca, tu és o Jake Ryan. Tu és o Jake, não és? Sim. Ah, tu és tão giro como elas dizem. Não te importavas de me dar um autógrafo? Oh, claro. É para a minha afilhada. Sabes, ela adora-te. Acredita, ela adora-te mesmo. Lá está o maldito sapo. Ei, onde é que estão as minhas cassetes? Ei, tu não disseste aquela tal frase no famoso episódio da cassete perdida dos zombies? Sim, foi um dos meus melhores Sabes, momentos. Toda a gente fala em ti. Ouvi dizer que o teu trabalho é excelente e tu és tão giro como dizem. Bem, tem de ir, há muito para limpar. Oh, mais uma coisa. Sai o batido! Apanhaste? Oh, apanhei! Apanhei mesmo! Framboesa! Oh, o meu favorito! Inspira bem, filho! É o doce cheiro da independência, da liberdade e do orgulho do homem. É isso mesmo, papá. Oh, tenho os olhos a arder, Cheira tão mal que até agonia. Não aguento mais. Vou tomar um duche e vou usar o gel de pêssego da tia Dolly e a sua bela luva esfoliante. Podes usar a luva à vontade, Jackson. Eu vou tomar um banho de espuma com uma maravilhosa bolinha de laranja. Ou talvez duas. Já recuperaste a cassete? Eu sei que devia estar feliz, mas não estou. Também não é de estranhar. Voltaste ao ponto de partida, caidinha em segredo pelo Jake. Se eu fosse a ti, tinha dado ouvidos à tia Dolly e dizia-lhe o que sinto. Porquê é que não me disseste isso ontem? Porque eu apetecia-me vestir aquelas roupas pretas. Olha, eu vou fazer isso. Vou dizer-lhe a verdade. Sabes, ele pode achar que eu estou a cair-lhe em cima, mas ao menos vai saber o que sinto. Pode ser que ele sinta a mesma coisa. Já, yeah, tens razão. Vale a pena arriscar. Pois. Se não tentar, nunca saberei. Aham, é isso. Aqui vou eu. Olá, Jake. Olá, Miley. Olha, eu só queria dizer-te que Olá, eu estou... Olá, Jake. Olá, Rachel. Oh, Miley, tu conheces a Rachel, não é? Das aulas de espanhol? Claro. Olá, Rachel. Pois, sabes, nós temos andado a sair juntos. Não é formidável? Sim. É formidável. Então, querias-me falar sobre o quê? Nada, agora já não é importante. Está bem, então... a gente vê-se por aí. Yep. A gente vê-se. Ele quer-me. Continua a não me querer. Está muito ocupado com a Rachel. Ainda não me quer e vai continuar a não me querer e agora preciso de mais pétalas. Tens alguma ideia para resolver esta crise? Alguma vez me viste sem ter alguma ideia? Só tens de me acompanhar. Olha, Robbie, tu lembras-te quando ganhaste coragem para convidar a mãe da Miley para sair e ela deu-te uma tampa das grandes? Sim, ela disse-me que já andava a sair com outro. E tu lembras-te o que é que eu te disse? Sim, disseste para a próxima que convidares uma miúda... Não laves a carrinha, lava o cabelo. Depois dessa parte. É? Tu disseste que eu só não ia estar em jogo se à partida desistisse. Olhem, eu sei o que é que pretendem fazer, mas esta é a realidade. Eu esperei demais, estraguei tudo. Fim do jogo. Robbie, Esta é a mesma menina que se chegou ao pé de mim e disse: eu quero ser cantora. E eu disse: ervilha, a probabilidade disso acontecer é de uma no milhão. E ela disse: eu quero ser essa. Onde é que ela está? Ela está mesmo aqui. Bem, se tu não tivesses arriscado, nunca te terias tornado na Ana Montana, não era? Pois. Então? E então, se eu quero mesmo qualquer coisa, devo seguir em frente e lutar por ela. Pois é. Isso faz-me lembrar uma canção da minha jovem cantora preferida. Quem diz, quem diz, não és super mulher? Eu digo, tudo podes ser. Quem diz que não és especial? Eu digo que tu és a tal. Quem diz que ele é homem para mim? Eu digo, eu não cheguei ao fim. Quem disse que eu não vou crescer? Eu digo que tudo posso ter. Quem disse? Quem disse? Não me digas que usaste as minhas bolinhas de laranja. Não, minha senhora, mas usei esfoliante e alperce. Eu inspirei-me em ti para criar a Ana Montana. A sério? Achas que eu uso peruca? Não me façam rir que está lá a máscara. Esta máscara de abacate sabe melhor do que o esfoliante de manga. Sabes, o Rufo já comeu uma vez um frasco de esfoliante de manga. Durante uma semana aquele cão cheirava como uma brisa tropical, por dentro e por fora. Boa! Vai ser demais!